funk, porra. Tipo o Gal, porra, alteradão. E aí, DJ Tio Jota? E aí, Tio Jota? Tá ligado, né, porra? Amassa, Devon, solta o couro. E se é Devon pra caralho, porra. Ela quer arrumar problema, quer arrumar caô comigo. Mas só que eu tenho mulher, tem que ser bem escondido, sabe por quê? Ai, ai, que perigo. Aí, Rugão, ai, ai, que perigo. Quando eu comendo a piranha no bico, a fiel me ligou de chamada de vídeo. Ai, ai, que perigo. Ai, ai, que perigo. Quando eu comendo a piranha no bico, a fiel me ligou de chamada de vídeo. Ai, ai, que perigo. Ai, ai, que perigo. Quando eu comendo a piranha no bico, a fiel me ligou de chamada de vídeo. Minha fiel na semana do iPhone, não vou atender porque tô na Marconi. Cinco piranha pra cada dois homens. Ah, vagabundo te come. Ah, vagabundo te come. Ah, vagabundo te come. Te bota botando, te bota botando, te soca socando e depois some. Que perigo, ai, ai, que perigo. Ontem eu comendo a piranha no bico, a fiel me ligou de chamada de vídeo. Ai, ai, que perigo, ai, ai, que perigo. Ontem eu comendo a piranha no bico, a fiel me ligou de chamada de vídeo. Papo mais putaria. Chuva de sangue, porra. Tipo o Gal, porra, alteradão. E aí, DJ Tio Jota? E aí, Tio Jota? Tá ligado, né? Amassa, Devon, solta o couro. E se é Devon pra caralho, porra.